Não, não é cansaço. É uma quantidade de desilusão que se me entranha na espécie de pensar. É um domingo às avessas do sentimento. Um feriado passado no abismo. Não, cansaço não é. É eu estar existindo e também o mundo com tudo aquilo que contém. Com tudo aquilo que nele se desdobra. E afinal, é a mesma coisa variada em cópias iguais. Não. Cansaço porquê? É uma sensação abstrata da vida concreta? Qualquer coisa como um grito por dar. Qualquer coisa como uma angústia por sofrer. Ou por sofrer completamente. Ou por sofrer como... Sim! Ou por sofrer como... Isso mesmo! Como? Como o quê? Se soubesse, não haveria em mim este falso cansaço. Ai, cegos que cantam na rua! Que formidável realejo que é a guitarra de um e a viola do outro e a voz dela. Porque ouço, vejo, confesso, é cansaço.